Eita, é a metralha dos baile, só mandelão. Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada. Depois que me conheceu, ela ficou danada. Porque eu dei uma botada, botada concentrada. Ela gemia, ela gritava, eu empurrava. Calma, respira, relaxa novinha. Calma, respira, relaxa novinha. Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Dessa garrafa de gin, hoje eu te concedo uma dança. Balança malandra, potranca, não dá do lança. Moça, não se acanha, deita na minha cama e vai descendo. Festa de artista com as lindas selecionada. Muita perva pra pouco homem. E a Jack de milho não pode faltar por nada. Bota no QG do Wink tem. Para as bandidas pra ficar zen. O caburano que deixa bem. E do meu lado várias neném. Com os B.O. pra abandonar. Mais capotã capua. Aproveite dessa pereira. Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois. Pois não posso deixar pra depois. Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora. Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim. Só mais um pouquinho. Louca, já se ventila lá, mas bem melhor sem roupa. Tentando entender qual o poder dessa garota. Ai, ai, acaba com a postura do pai. Suate, bandido, pega, pega. Dog hits. Quando a noite caiu, loura zona azul de fuga na favela. Se jogou logo que me viu. Estampado o desejo de dar a xereca. Incrível jogando a potranca enquanto o balanço lança. Louca na madruga porque a noite é uma criança. E quando a bunda ela dança, faz com que sabe que me ganha.